estes 3 milhões de euros, estas são as obras que neste momento estão aqui. Há aqui uma obra que custa mais, porque tem a variante e que será uma grande avenida que fará a ligação entre a escola. Andará, há também um conjunto de obras junto ao centro escolar e há requalificação junto ao centro escolar que não estarão aqui, porque estas obras andarão à volta de 2 milhões de euros. E esta variante de 1,5 milhão, que será a primeira grande avenida em Oliveira do Hospital, com 2 faixas de cada lado, como sabem, que fará a ligação. Haverá outra fase ainda, e também admito que não seja no meu tempo, também não há problema nenhum, os outros que têm cá ficar também têm que fazer, que é uma ligação entre o estaleiro municipal e o já temos o projeto feito, o estaleiro municipal, que hoje também custa à volta de 800 mil euros. E também estamos a tentar candidatar uma parte a uma ciclovia que está aberta neste momento a candidatura. Até estamos a trabalhar também na comunidade intermunicipal. A ver uma... A ciclovia não tem muito a ver, neste momento, a candidatura não tem muito a ver com as pessoas a passearem em pé. Tem a ver mais com a descarbonização e com a utilização de bicicleta. Os objetivos não têm a ver propriamente para as pessoas, têm a ver com a descarbonização. E depois há aqui outra... Há aqui 500 mil euros, eu vou dizer, isto tem o centro de... O Centro Municipal de Proteção Civil, Projeto e Execução, está aqui como Centro Municipal, mas tem um objetivo mais claro, que é modificar o nosso estaleiro dando melhores condições aos nossos trabalhadores. Nós reconhecemos que os nossos trabalhadores não têm grandes condições. Porquê é que deixámos aqui o Centro Municipal de Proteção Civil? É que haverá a possibilidade de haver uma candidatura e a conseguirmos pela candidatura. Fica com este nome. Em caso dessa candidatura, iremos por aqui. E depois há aqui uma obra do Estádio Municipal que tem a ver com os balneários do Oliveira do Hospital, hoje não dá resposta. A Câmara Municipal está a pagar uns contentores, uma mensal, para que os nossos jovens, aquelas nossas crianças, tenham possibilidades. E Oliveira tem neste momento quantos miúdos? Tem 200 miúdos em condições de ter aqueles contentores. Os outros balneários também não têm grandes condições e nós... haverá a possibilidade aqui até deles terem uma sala de estúdio neste balneário que está no projeto para os nossos miúdos irem. Também há aqui uma ideia muito clara da minha parte, não é deixar para os outros aquilo que eles não possam suportar. A minha ideia também, quando eu me for embora de presidente e do meu executivo, é que não tenhamos uma dívida maior do que aquela que eu herdei.